eu estou a te esperar. Baby, eu não consigo mais dormir sem ter você perto de mim. Eu não posso mais viver assim. Nunca mais vou poder tocar em você. E no seu corpo eu não vou poder sentir este calor que você transmitiu pra mim. Eu sei, baby, claro que eu sei, baby. Eu só sei que eu quero amar você. Logo nós vamos ficar em paz. Sem você eu não consigo mais viver. Venha comigo, baby. Hoje ainda espero que você acredite no meu amor, baby. Eu estou a te esperar. Eu posso até ficar sozinho, mas eu sei que eu quero ter você. Como posso te esquecer assim? Nunca mais vou poder tocar em você. E no seu corpo eu não vou poder sentir este calor que você transmitiu pra mim. Eu sei, baby, claro que eu sei, baby. Eu só sei que eu quero amar você. Logo nós vamos ficar em paz. Sem você eu não consigo mais viver. Venha comigo, baby. Pra mim.